Você viu? Lembra que você perguntou para mim, pastor, e aí? A nossa data de agosto está valendo? Você lembra? Apesar da semana, eu falei, está valendo, pastor. Vamos conservar a data. Ok, mas está no programa, graças a Deus, e é um privilégio estar com vocês. E que bom que vocês estão aqui. Vieram às 3 horas, para nós continuarmos, não é? O pessoal da igreja do Morumbi, cadê? Oh, a igreja do Morumbi está aqui. Que bom. Santa Rosa. Ó. Oh. Mais uma outra igreja aqui, além da Central? Central. Ah. Muito bem. É assim. Então nós vamos dar continuidade ao tema da manhã. Eu não preguei o mesmo sermão, mas o tema foi semelhante. Lembra que eu falei que Jesus mexe na nossa vida, transforma, perdoa, e depois Ele quer que a gente leve a mensagem às outras pessoas? Não foi isso? E o que que faz uma pessoa levar a mensagem? Qual é a motivação? Você já parou para pensar? Uns dizem, ah, lá no céu nós vamos ter estrela na coroa. Essa é a motivação? Não. Uma vez eu vi um bem intencionado pregador dizer o seguinte: meu irmão, lá no céu, cada pessoa que a gente levar para Cristo vai estar contabilizada na sua coroa. Quanto mais estrelas você tiver na sua coroa, porque você levou muita gente para Jesus. Até aí está correto? Está. Só que aí ele disse, quem não levar ninguém para Cristo, não vai ter estrela na coroa. E lá não vai ter ninguém com coroa sem estrela. Então você é obrigado a pregar o Evangelho. Veja que o raciocínio dele, ele tinha uma lógica, mas não é a lógica de Cristo. Não é a lógica de Cristo. A lógica de Cristo é salvar as pessoas. Essa é a lógica de Jesus Cristo. E ele faz tudo por isso, ou não? Será que Jesus mede esforço para te salvar? A cruz do Calvário diz, não, ele não mede esforço. Ele morreu, ele fez o máximo que pôde. Ele foi ao limite máximo da razão, ou da lógica. Ele extrapolou tudo isso, morreu para te salvar. E esse é o plano de Deus. Só que, como Jesus pretende espalhar esta boa nova, esta bênção para outras pessoas? Usando você e eu. Por isso ele fala, de graça recebeste? De graça dai. Foi bom para você receber a salvação? Foi bom? Foi importante? O valor que você atribui à salvação que Cristo te deu será medida ou medido pela intensidade da sua pregação do Evangelho. Entendeu o que eu falei? Quanto mais intenso for o seu envolvimento na pregação do Evangelho, mais valor você atribui à salvação que Cristo deu. Por quê que isso acontece? É o que eu vou falar agora. Antes de entrar na parte de audiovisual. Entendeu? Agora presta atenção. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Eu preciso de duas Bíblias aqui para as duas amigas aqui, ó. Já está trazendo lá. Essa é da igreja aqui disponível? Tem mais outra aí disponível? Também? Ok. Quanta rapidez, você viu? Senta aqui perto, irmã, senta aqui perto delas, ajudá-las a procurar. Tá. Senta aqui. Já sabe? Isso, irmã, senta aí, ajude a ela. Às vezes tem tantos livros na Bíblia que a gente não sabe onde procurar. E quem já tem mais facilidades, ajuda, né? 1 Coríntios está aqui, ó. Aí é Crônicas, né? Você achou Crônicas? Coríntios está bem aqui. Aí é o segundo, o primeiro está para cá. Isso. capítulo 9. Ó, todo mundo achou? Achou ou não achou? Antes de falar o verso, que eu sei que vocês vão ler quando eu falar, então eu não quero que vocês leiam agora. É estratégia de marketing, né? Eu quero a atenção de vocês agora olhando para mim. Antes de falar o verso, eu vou discorrer um pouco sobre esse verso. Ele me preocupou por um bom tempo, sobre essa questão de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas de Jesus Cristo. O meu primeiro estudo bíblico eu dei, eu tinha 14 anos de idade. Pastor Decival, que foi pastor dessa igreja, meu primo, alguns acham que ele é meu irmão. Ele é um primo irmão. Tem várias razões para isso, além do parentesco de sangue. A mãe dele é irmã da minha mãe. E o pai dele é irmão do meu pai. Entendeu? Ou tenho que voltar a fita? O nome dele é Decival Arcanjo de Novaes. E o meu é Genival Arcanjo de Novaes. Temos os mesmos nomes. Tanto é, se você for falar mal dos parentes deles, provavelmente você está falando mal do meu pai, da minha mãe ou de mim, né? Entendeu? Então nós dois tomamos a mesma decisão. Nós estamos, o que, que nós estamos pensando com relação a Jesus Cristo? O que, que nós queremos? Ele tinha 15, ele é um ano mais velho que eu tinha 14. Aí chegamos à conclusão que nós não estávamos valorizando o que Cristo fez por nós. Se fosse tão importante assim, tão magnífico, tão esplêndido, nós estaríamos falando para outras pessoas. E até então eu nunca havia falado disso para Jesus, para as outras pessoas, falado de Jesus para as outras pessoas. Até então eu nunca havia aberto a Bíblia para alguém. Olha, irmãos, se a graça de Cristo ela foi abundante na sua vida, você vai ter palavras para falar desse Cristo para outro. Não importa a sua cultura, não importa o seu grau de conhecimento na Bíblia, mas você vai falar do que Cristo fez por você. Aí eu li esse verso aqui. Aí eu falei, mas peraí, então, minha motivação deve ser outra. E eu lutei com esse verso. Lutei, sabe? Até, falei, eu vou mergulhar um pouquinho no estudo desse verso. Foi aí que eu fui fazer teologia. Aproveitei aqueles estudos que a gente faz lá do grego, pastor. E encontrei razão para ele. Porque às vezes a gente estuda lá e fala, mas nunca vou usar isso. Por quê? Então vamos ler o verso agora. Capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me orgulhar. Por quê? Por quê? Não, antes disso. Porque me é imposta essa obrigação. Alguma Bíblia diz necessidade aí? Ah, qual? A sua? Ah, muito bem. Ela ficou toda feliz, né? Mas não fique muito não, já vou te dar uma notícia que você não vai ficar tão feliz. Pois a maioria das Bíblias diz assim, me é imposta ou pesa sobre mim esta obrigação, está vendo que é diferente a tradução? E aí completa, para enfiar a faca, o que é que diz aí na sua Bíblia? Ai de mim, se não... Com essa leitura, que mensagem você entendeu aí em relação a pregar ou não o Evangelho? Se você pregar, você não tem do que se gloriar. Mas se você não pregar, ai de mim. Esse ai de mim significa o quê? É essa mensagem, é a condenação, não é? Não é aí que está, não é essa mensagem que a gente lê, mais ou menos? Você vai ser penalizado. Porque você não prega o Evangelho. E olha, eu digo a vocês, muitos diretores de ministério pessoal gostaria que esse texto fosse verdade. Porque o que tem de irmão que não faz nada na igreja não é brincadeira. Irmãos, eu vou dar uma estatística, essa estatística ela é triste, mas é verdade. 22% dos irmãos adventistas do sétimo dia, somente 22% se envolvem com o trabalho da igreja. É uma pena, né, pastor? E os outros quase 80%? Porém, essa estatística ela é pior do que parece. Esse envolver com o trabalho da igreja não é necessariamente cumprir a missão da igreja. Piorou? Porque ser diaconisa é envolver com o trabalho da igreja, não é? Mas não é cumprir a missão da igreja. Ser ancião é envolver-se com o trabalho da igreja, não é? Mas não é cumprir a missão da igreja. Ser sonoplasta, obrigado, viu, meu irmão? Você fica aí no anonimato, Deus te abençoe. É se envolver com a atividade da igreja, mas não é cumprir a missão da igreja, controlar botão, som. Não é. Cristo pregou, fez a missão sem sonoplastia, entendeu? Não tinha ministério disso, ministério daquilo, era a pregação do evangelho quando a igreja fundou. Ou seja, voltamos à estatística. Desses 22, só 12% estão envolvidos diretamente na missão da igreja. Alguns se escondem atrás do cargo. Não dá. É que eu sou diretora da escola sabatina, e eu tenho que preparar a escola sabatina, sabe? E a consciência fica amortecida, achando que porque é uma boa diretora de escola sabatina, já está cumprindo a missão da igreja. E aí surge um estudo bíblico, uma visita missionária para fazer, ele diz assim, não dá, não posso, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Essa não é uma resposta que você teria coragem de dar a Deus. Essa não é. Talvez eu não esteja falando aqui às pessoas que precisavam ouvir isso aí. Porém, serve se servir para você repartir para outras pessoas. O texto aí não está dizendo o que está escrito aí. Pastor, o senhor está dizendo que o texto está errado? Não, não está errado, ele está certo, mas não está. Porque aí está dizendo que eu aprendi que pregar o evangelho é prazer, é fruto da conversão, é um amor, é satisfação, é privilégio, é gozo, é alegria. E olha, irmãos, quando você vê alguém que você conheceu ali, ou é parente seu, ou um amigo de trabalho, seja quem for, que não conhecia nada sobre Jesus e o Evangelho da Salvação, e você inicia essa pessoa nos estudos bíblicos, você vai à casa dela, você ora por ela, intercede por ela, ela aprende a Bíblia, escolhe Jesus, decide batizar, pastor Reginaldo Kefler batiza essa pessoa, quando ela sai do tanque, como é que você fica na hora de receber o certificado de batismo, aquela pessoa lhe chama? Como é que você sente? Como é que a pessoa fica, irmãos? Tem valor que pague isso? Você suou, você cansou, sol, chuva, não importou. Você foi lá, levou Jesus para aquela pessoa. Ela aceitou, ela se converteu. Agora ela lhe convida para entregar o certificado de batismo. Como é que você fica? Você não vai falar para ela, agora me paga. Milão. Se ela enfiar a mão no bolso, assim, isso aqui é para te pagar. Toma aqui R$5.000, irmã, porque você foi dar estudo bíblico para mim. O que você faria? Você faria o quê? Cadê? Cadê? Eu vou escolher uma pessoa aqui aleatória. Tá aqui. Alô, oi. Oxe, valeu. Irmã, milão. Cinco não, mas mil. Nem, não tem dinheiro que pague a salvação. Você entende? E quem sabe você seja diferente a homem, mentalidade de homem, irmão. Homem mais financista. Estou nesse caminho, comecei a dar um estudo, mas assim, a alegria já de dar o estudo é muito boa, né? O coração da gente fica em paz. Então assim, se eu ver essa pessoa sendo batizada, acho que não há dinheiro que pague. Eu vou pedir para ela passar adiante. Seria uma boa, você quer mesmo, irmão? Vamos comprar esse de material missionário, né? Vamos comprar isso aí. seria uma forma maior de você aproveitar esse dinheiro. Queridos, ninguém na nossa igreja, ninguém em sã consciência pegaria dinheiro algum, seja qual for o valor. Por quê? Porque pregar o evangelho não é obrigação. E aqui está dizendo que é. Então eu vou ajudar vocês. Algumas palavras na Bíblia, quando ela foi traduzida para o português, ela sofreu uma alteração do original em que a Bíblia foi escrita. Por quê? Porque algumas palavras não eram muito utilizadas, ou quase nunca utilizadas na nossa língua portuguesa. Quer ver? Paidarion é uma palavra grega que significa o quê? Adolescente. Em nenhuma vez a Bíblia usa essa palavra adolescente, mas tem muitas vezes usa a palavra paidarion. Ela usa menino, usa garoto, usa rapaz, mas não usa adolescente. Quando que essa palavra passou a ser usada no nosso linguajar? Você sabe quando? Não faz muito tempo. Na sua idade tinha essa palavra, pastor? Bom, esses aqui tinha, né? Na sua idade tinha essa palavra ou não? Nem conhecia. Um dia, a primeira vez que eu ouvi essa palavra adolescente, eu pensei que era uma fruta. Eu não tinha. O brasileiro não usava, o português não usava essa palavra. Ela foi inserida quando começou a fazer entrar aí os teen years, né? Aqui no Brasil e tal. Aí começou a qualificar uma classe de crianças que não são jovens nem são crianças, estão na fase intermediária, da puberdade. Usava-se muito a palavra puberdade, hoje não usa mais, adolescência substituiu, né? Mas existe uma outra palavra que também não era usada, e ela está nesse texto, e não foi traduzida como deveria, e ela passou a ser usada uns 15 anos para cá, em decorrência da crescente afirmação da psicologia, que a psicologia no passado era coisa de doido. Ah, eu vou consultar meu psicólogo. Isso aí, naquela época, tinha preconceito. Fulano está doido. Hoje, falar, eu vou consultar meu psicólogo, é chique. Entendeu? Olha só. Qual é o problema na tradução aí? O problema é com a palavra obrigação. Ela, no original, ela chama-se anagke, que significa não é necessidade. Mas necessidade já se aproxima do original. Significa compulsão. Já viu falar de crente compulsivo? O que é um crente compulsivo? Oi? Só fala disso. Só pensa nisso. Só vive disso. Esse é um crente compulsivo. Ele pode ser compulsivo sem ser, sem que tenha um transtorno, entendeu? Só se ele tiver um transtorno, que essa compulsão vai ser doentia. Então Paulo era um crente compulsivo, só falava de Cristo. Ele dizia, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É ou não é compulsão isso? Agora, olha a tradução do verso, o que é melhor? Contudo, na minha versão, aqui está escrito, quando anuncio o evangelho, não tenho do que me orgulhar, pois parte de dentro de mim, não é pesa sobre mim, esta compulsão não é minha, ela veio e entrou aqui. O que acontece quando uma pessoa entrega o coração para Jesus? Todo mundo diz, olha como é que ela é fervorosa. Ah, o outro fala. É o primeiro amor. Não é. É uma compulsão. Não existe segundo amor. Só existe o primeiro e único. O amor divino é único. Se houver segundo amor na tua vida, cuidado que o Ricardão está aí. Nada contra o Ricardo, não é você não. O Ricardão que eu falo é o capeta. É ele que quer a sua atenção. A vida do crente que não está em harmonia com a de Jesus, em sintonia, invariavelmente está pendendo para o lado do coisa ruim. Compreende? Então agora você entende o verso. Quando eu anuncio o evangelho, se eu anuncio, eu não tenho do que me orgulhar. E não temos mesmo, irmãos. Pregar o evangelho, irmãos, nós apenas somos os instrumentos, porque o importante, o essencial, o principal é o evangelho, que são as boas novas de salvação em Cristo Jesus, sua breve volta. Isso que o mundo precisa ouvir. Por isso que o evangelho tem que estar diante de nós. Você não pode ofuscar o evangelho. Tem muita gente que ofusca o evangelho. Como é que ele ofusca o evangelho? Usando, vestindo, indo em lugares e coisas e usando modas diferentes que ofusca. A pessoa fala, mas ele não é crente, isso ofusca o evangelho. Crente não faz isso, ofusca o evangelho. Entendeu? Você não tem do que se orgulhar, porque parte dentro de você essa compulsão. E aí você vai entender o resto do verso. Eu vou parafrasear. É tão forte essa compulsão, é tão forte, que ai de mim se eu não pregar. Eu vou explodir. Não tem jeito. Tenta encher um balão e segurar. Tenta encher. Chega uma hora que você não se contém. É tão forte. Queridos, a salvação ela é tão magnífica, tão esplêndida, quando você a experimenta, não tem como. A conversa sua, no seu linguajar, você não pode falar de PT, desculpa para quem é partidário, não deve. Você não vai falar de Lula, você não vai falar de política econômica, você não vai falar de futebol, de Olimpíada, de nada. Você pode até usar essas conversas triviais para canalizar e levá-las para o evangelho. Que tal aproveitar as Olimpíadas? E dizer que a vida cristã, ela é uma grande corrida atlética, que a pessoa compete com ela mesma. Seu maior inimigo é ele mesmo. Olha, irmão, você está, não sei quantas vezes você já veio aqui hoje, ou, na igreja adventista. Quantas vezes você já veio? Umas 4 vezes. Eu vou lhe dizer, a irmã que está do seu lado, certamente é sua amiga, não é? Ela não é sua competidora, ela não vai tomar lugar seu lá no céu, entendeu? Pelo contrário, ela é uma colaboradora. E a competição é contra você mesma, sua natureza, que às vezes quer outra coisa, não é? Às vezes você fala, eu vou na igreja, mas é uma preguicinha, às vezes, um convite diferente, uma palavra de alguém diferente. Aí você começa a ter um conflito com você mesmo, porque nós temos uma natureza chamada natureza pecaminosa, que não quer as coisas de Deus, só quer as coisas que não são de Deus. Então você, meu irmão, compete com essa natureza. Que tal aproveitar esse momento olímpico, quando estiver conversando com alguém? Pois é, você viu a medalha do Brasil? Que tal você dizer, pois é, vi a alegria com que ele ganhou. Fiquei pensando, li um texto da Bíblia que fala da alegria dos salvos, quando verem Jesus voltando. Vamos ler Isaías 26 aqui. Não, calma, eu só estou dando um exemplo. O pessoal está tão ligado, pastor. 20... Vocês querem ler? A gente pode até ler. Né? Na realidade, Isaías 25. Eu ia fazer um exemplo, acabou que todo mundo seguiu o exemplo, né? Então, você conversando com a pessoa, você imagina a alegria dos que vão ganhar a salvação quando Jesus voltar. Aí você lê para ele Isaías 25, versículo 9. Naquele dia da volta de Jesus, não é? Naquele dia se dirá, certamente, esse é o nosso Deus. O que mais? Ele nos salvará. Este é o nosso Deus. O que mais? Na sua salvação, exultaremos. Jesus está voltando. Melhor do que centenas de medalhas, irmãos. Não é verdade? É ou não é? Bom, Entendeu o verso aí? Quando você recebe Cristo, acontece uma transformação dentro do seu coração, e você passa a receber uma força compulsiva tão forte, mas tão forte, que ai de você se não pregar o Evangelho. Dá um comichão. Aí você vai entender o que os apóstolos disseram quando estavam lá acossados pelo Sinédrio. Pedro e João estavam lá ameaçados de morte, e eles disseram: para, cala a tua boca, não fala mais sobre Jesus, senão vocês vão morrer. Atos capítulo 4. E aí eles disseram: olha, o que vocês estão pedindo? É impossível. Não dá. Não dá para deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Não dá. Olha, gente, pede outra coisa, pede para a gente morrer. Compreende o que é falar de Jesus, irmãos? Aí você vê o contexto do verso. Vê o contexto do verso. 1 Coríntios 9, aí você vai ver o contexto. Olha só, eu não vou ler, mas se você ler todo o texto a seguir, você vai entender que a palavra que mais usa Paulo é ganhar, ganhar. Quer ver? Ó, fiz-me como judeu para os judeus, para quê? Ganhar. No verso 19 também tem ganhar. Olha no verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me tudo para com todos, para que por todos os modos eu consiga salvar, a melhor tradução, a quantos posso. Esse Paulo era compulsivo. Qual era a profissão de Paulo? Aqui, essa é a linguagem técnica. Paulo era fazedor de tendas. Mas você lê um texto desse, olha no verso 23. Faço tudo por causa do quê? Do Evangelho, para ser também participante dele. Qual era a profissão desse homem que fazia tudo por causa do Evangelho? Qual era a profissão dele? Aí você vai ter que rever a sua informação. Paulo não era a profissão dele não era fazer tendas. Ganhador de almas. Ele queria ganhar, ganhar, ganhar. Mas ele precisava sobreviver. Então, eu vou agora raciocinar com você. Paulo se converteu. Qual era a profissão de Paulo antes de se converter? Isso era hobby. A profissão dele. Qual era? Não. Perseguidor era hobby. Profissão. Ele era um senador da República Judaica. Ele era membro do Sinédrio. Era a profissão dele. Ele tinha um alto escalão. Entendeu? Ele ganhava dinheiro, era assim. E ganhava bem. Muito. Aí Deus pega, derruba ele do cavalo, faz ele ver a outra realidade, ele aceita Jesus, encontra-se com Jesus, fala: eu quero falar de Jesus para as outras pessoas. E daí Jesus disse: é para isso que eu te chamei, você vai ser um missionário. Mas Senhor, que bom, ótimo, maravilha, como é que eu vou comer? Aí Deus falou assim: você vai orar, veja qual é a melhor estratégia para você comer. Aí ele orou, ele falou: bom, eu vou ter que pregar. Eu vou ter que sair, falar e tal. Então eu tenho que ter uma profissão que me permita fazer isso. Eu não posso ser oleiro, dono de olaria, porque eu tenho que ter barro, tenho que ter máquina, tenho que ter... Minha profissão tem que ser ambulante. Mas o que eu sei fazer? Aí lembrou: ah, uma vez eu fui lá na Arábia, eu fui lá, visitei lá aquele pessoal fazendo tendas, e eu sei que tem... Aquela tenda é excelente. Eu vou fazer tenda. Ele podia fazer tenda onde ele quisesse, ou não? Ou não? Claro. E ainda era o útil e o agradável. Por quê? Porque ele precisava dormir. Então ele chegava onde ele quisesse, armava a tenda e dormia. Não precisava pagar hotel. E mais, ele armava a tenda, colocava na própria tenda onde ele dormia, uma placa lá fora, dizendo o quê? Vende-se tendas, tendas da Arábia. Só que ele queria era vender tenda quando ele ia lá para aquela cidade? O que, que ele queria? Compreende? Bom, eu devo estar falando aqui a médicos, pedreiros, carpinteiros, motoristas, mecânicos, aposentados, psicólogos, enfermeiros, advogados, professores, alunos. Não importa o que você julga ser sua profissão, de hoje em diante, não é mais sua profissão. De hoje em diante, é a estratégia que Deus te deu para você pregar o Evangelho. Eu falei sobre isso lá em Campinas, no distrito do Jardim Olina, e me tocou muito o que uma senhora disse logo depois que eu fui visitá-la. Estranhei que ela, quando saiu aqueles cartões de Natal, lembra? Lembra dos cartões de Natal? Só ela pediu 1.000. Eu achei estranho, porque 1.000 reais. Aí eu quis conhecê-la e fui visitá-la. Ela é odontóloga, dentista. Eu disse, irmã, interessante, me chamou a atenção, vim aqui trazer pessoalmente. E isso aí é para a irmã revender? Não, pastor, meu trabalho pessoal. Eu falei, mas e como é que acontece? Ele falou, pastor, lembra que o senhor falou que a minha profissão é ganhadora de almas? Lembro. Pois é. E eu estou colocando em prática. E a estratégia que Deus me deu é ser dentista, odontóloga. Pastor, quando eu resolvi fazer isso, sabe o que aconteceu? Eu pedi mais, o quê? Para Deus. Mas clientes, mas ela não olhava mais o cliente como o quê? Como cliente. Quando alguém pisava o pé e procurava a doutora Helena, ela olhava e via quem? Uma alma por quem Cristo morreu, alguém para quem Cristo dedicou o seu amor. Ela olhava para a pessoa e não via mais cifrão nela. Entendeu? Pastor, e é tão interessante, pastor, que eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado. A pessoa chega no meu consultório, paga, senta, me escuta. Se ela ficar uma hora, eu posso falar quanto tempo? Uma hora. E a pessoa só concorda. Aham. E não é? Irmãos, ela tem mais de 60 alunos em classes bíblicas feitas dentro do consultório após o horário de expediente. É incrível quando alguém entende que a missão dele é ganhar pessoas para Cristo. Não importa a profissão que ele diz ter. Você quer que eu dou outro exemplo? Qual é o exemplo que você quer? Que eu tenho vários. Eu tenho vários. O irmão é professor de violão. Funcionário público, mas ele descobriu que ele podia ganhar almas para Cristo tocando violão. Ele trabalha na prefeitura de Ourinhos. Ele dava aulas ganhando uma mensalidadezinha de R$15 por mês, por aluno. Tinha 12, 13 alunos. Aí ele despertou, falou, meu Deus, eu não preciso desse dinheiro. O dinheiro para o meu sustento, a prefeitura já me paga, eu sou concursado, tenho estabilidade na prefeitura. Muitas pessoas vêm até a minha casa, um salãozinho onde ele dá aula, por conta da placa que ele colocou, ensina-se violão. Quando eu falo da mensalidade, a pessoa, eu vou voltar depois. E não volta. Se eu falar que é grátis. Aí ele colocou uma faixa, ensina-se violão clássico, aulas grátis. Inscrições, vagas limitadas. Ele, pastor, estou com 104 alunos. Mas antes de começar as aulas, eu dou um estudo bíblico. Imagina o Paulo com a tenda armada. A tenda. Alguém chegando lá, pastor, batendo na porta. Oh. Paulo sai cedinho. Estava fazendo a sua meditação das 40 madrugadas, não é? E ali a pessoa fala: pô, dá licença, estou incomodando. Não. Paulo olhou para ele e viu o quê? Um candidato ao reino celestial, porque em Cristo morreu. E a pessoa foi lá para ver uma tenda. Será que ela sabia que ela foi lá para receber a salvação? Não, mas o Espírito Santo sabia, por isso o Espírito Santo levou ela lá. Aí a pessoa chegou: pois não, dá licença. Então, olha, o senhor vende tendas? O que Paulo disse? Será que ele foi bobo o suficiente para dizer: não, eu estou aqui para pregar o Evangelho? Não, eu vendo tendas. E qual o tamanho da sua tenda? O senhor quer olhar aqui dentro? Não, quanto custa? Antes de lhe falar o preço, eu gostaria que o senhor visse de perto, por dentro, a qualidade dessa tenda. E Paulo convidou a pessoa lá para dentro. Entrou, meu amigo, aqui? Olha, imagina o Paulo tentando argumentar. Essa tenda, o senhor não acha que é igual? Essa tenda é muito boa. Olha essa pele. Essa pele de texugo. Porque me veio à mente agora, né? Agora, essa costura, o senhor pode até achar a pele igual, mas essa costura eu aprendi na Arábia. A família que fazia lá morreu todo mundo com a peste bubônica. Ninguém mais faz essa costura, só eu. E o senhor pode puxar. Quando eu pego essa aqui para tentar rasgar, sabe? Eu lembro de um texto que tem, que Jesus de Nazaré falou. Jesus de Nazaré: essas ovelhas são minhas, e na minha mão ninguém as arrebatará da minha mão. É como se fosse o amor de Deus. Não solta. O senhor já viu falar de Jesus de Nazaré? É, eu ouvi falar. Olha, senta aqui. Começou o estudo bíblico ou não começou? Amanhã, ou no próximo tal dia, a gente volta a conversar. Ok. Está saindo o homem? Ah, o seu Paulo, já até ia esquecendo. É, faz uma tenda para mim. Paulo foi bem sucedido nos seus negócios? Tem essa informação nas escrituras? Tem? Tem. Você nunca parou para perceber? Deus agracia, meu irmão. Aquela irmã aumentou o número de clientes. Deus agracia. Se você quer para a honra e glória dele, ele agracia. Paulo disse: olha, os colegas aí precisam de um dinheirinho para se sustentar. Os colegas pastores. Não foi isso que ele falou? Mas eu não preciso. Paulo não usava o dinheiro que a igreja enviava para o ministério. Ele usava o dinheiro que ele ganhava fazendo tenda. Então ele era bem sucedido. Ele não era pesado a ninguém. Ele dizia: não quero ser pesado a ninguém. Qual era a profissão de Paulo? Pregador, ganhador de almas. Qual é a sua profissão? Jovens, de hoje em diante, você não... alguém lhe perguntar qual é a sua profissão, você pode até responder: sou estudante. Mas lá no seu íntimo você diz em cima: sou um ganhador de almas. Estudante é estratégia. Último exemplo, e vou partir para a aula. Último exemplo. Não sou exemplo para ninguém, mas esse eu tiro como exemplo porque eu era jovem. Pastor Decival e eu nos preocupávamos. Lembra que nós falamos que eu tinha o primeiro estudo bíblico? Nós estudávamos na mesma sala, no mesmo colégio, na mesma turma, e ali tomamos essa consciência de que devíamos fazer alguma coisa. E aí nós vimos os colegas, mais de 40 colegas de uma escola pública lá de Taguatinga, dissemos um para o outro: mas tantos colegas, a gente podia dar estudos bíblicos para eles. Mas eu não tenho coragem de falar: você quer um estudo bíblico? Aí nós compramos um livro, cada um comprou um. O Apocalipse Revelado de Roy Allan Anderson, o senhor deve ter. Aí nós sentamos lá no último banco, numa aula vaga. A aula vaga para aluno é um prato cheio, ele não quer saber de nada de, que tenha a ver com estudo. Ele quer saber, no geral, de conversar, brincar, uma piada, ver a hora passar. Então nós fizemos o contrário, sentamos lá atrás, encostamos assim e ficamos orando. O primeiro, Senhor, que vier aqui nos perguntar o que é que nós estamos fazendo, nós vamos oferecer um curso bíblico para ele. Irmãos, eu confesso que eu tinha medo. E eu, na minha oração, eu falava, mas Senhor, eu não estou preparado, então deixa para depois. Mas Deus aproveita a chance que Ele tem, que a gente oferece, porque Deus não força. Deus aproveita a chance e extrapola as nossas expectativas. E nós dois sentados ali, irmãos. Daqui a pouco veio um. O que vocês estão fazendo aí? Lendo esse livro. Sobre o quê? Apocalipse, as profecias. Ah, profecias de Apocalipse? Esse negócio aí é do outro mundo. É curioso mesmo. Você já estudou sobre Apocalipse? Não. Gostaria de estudar? Fazer um curso bíblico? É, gostaria. A gente pode começar. Ok, então tá bom. Foi tão fácil. Queridos, hoje eu vou lá na igreja central de Taguatinga. Quando eu entro, uma das primeiras pessoas que me abraça é a irmã Vânias, minha colega de aula. Francisco, Chicão, está careca. Ela tinha tanto cabelo. Mas a Vânias tem a mãe, tem o esposo, tem os filhos, tem irmãs, tem mais de 40 pessoas na igreja. 3 pessoas se converteram naquele ano. Qual era a minha profissão ali? Estudante? Estudante é estratégia. A sua profissão, entre aspas, deixou de ser, agora é uma estratégia para você pregar o evangelho. Ponha isso no seu coração. Que maneira Deus vai te usar? Eu não sei. Você que vai se oferecer, e Deus é quem vai dizer como é que você vai agir. Compreende? Eu, da última, quando estive aqui, fui visitar os irmãos ali que moram num lugar especial. Eu gostei demais daquele lugar. E eles, o casal, eu não vou lembrar o nome dos irmãos, mas tem um... Eurico e Cida. O irmão Eurico e a irmã Cida. Eles conversavam sobre a estratégia de como iriam evangelizar ali ao redor. Achei bonitinho. É isso, irmãos. Isso é ser compulsivo. Isso é ser compulsivo. Quer ver um exemplo? Você vai no posto de gasolina, com dinheiro no bolso, um tanque vazio, fazer o quê? Agora vocês estão lá. Agora vocês estão espertos, né? É, eu queria tanto que vocês falassem abastecer. Irmãos, de hoje em diante, não vá mais abastecer. Vá pregar o evangelho para o frentista, por exemplo. Chega lá, olha lá, antes de você parar na bomba, porque geralmente tem os frentistas que cuidam de cada bomba, não é? Você, antes lá, você mira. Senhor, qual deles eu vou abordar? Me diz. Deus vai te dar. Você vai ver que um vai te chamar, um vai ser mais simpático. Você vai àquele que você sentiu que Deus guiou você. Aí você encosta, parou o carro ali. Irmãos, o que você tem a oferecer é muito mais valioso do que qualquer coisa nesse mundo. E ele vai te agradecer. Ele não sabe, mas vai. Você para o carro. É geralmente o posto que você vai. Mas agora você vai com outro propósito. Você não vai para abastecer. Abastecer é estratégia, entendeu? Aí o frentista que sempre te atendeu, vai vir te atender. Enquanto ele está lá, por favor, completa, viu? Vai ter que demorar um pouquinho. Nesse caso, você tem direito para pedir para Deus: Senhor, me dá condições para eu chegar no posto e completar o carro. Amanhã eu vou abastecer, me dê o recurso necessário para eu abastecer amanhã. Pode ter certeza que, se for para isso, Deus vai dar um dinheiro suficiente para você completar o tanque do seu carro. Quando ele disse: você pede tudo em meu nome, isso farei, tudo para a honra e glória dele, ele faz. Se for para a sua, Senhor, eu quero dinheiro, porque eu vou dar um rolê amanhã, vou ver as garotas, aí não vai ter mesmo. Enquanto está lá abastecendo, você olha a pessoa, colocou uma flanela ali para não molhar o seu carro, não é? Geralmente eles não fazem isso? E o jeito que ele pegou a bomba, foi lá, colocou. Que custo tem você falar assim: olha, rapaz, estou vendo você abastecer meu carro, não é a primeira vez que você abastece, e eu tenho aqui a lhe dizer uma coisa. Eu nunca disse a você o que eu vou dizer agora. O seu jeito, observei seu cuidado. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem sido muito útil para mim. E a maneira como você cuida das coisas, o gosto, o jeito, a sua atenção comigo, me deixa envergonhado, porque eu nunca lhe disse muito obrigado, de coração. Às vezes eu disse assim, um obrigado assim frio, mas muito obrigado. Vejo você com tamanha dedicação. Lembro de um irmão da minha igreja. Por favor, lembre mesmo, né? Tem que ter alguém aqui dedicado. Tem que ter alguém. Isso. Lembro de um irmão da minha igreja. Sabe, eu sou adventista, sou crente adventista do sétimo dia. E lá tem um irmão tão bondoso, tão atencioso, cuidadoso como você. Olha, amigo, valeu, cara. Não, para um pouquinho para não derramar, sei que você vai ficar chateado. Muito obrigado. Você é legal. Quando eu vier abastecer de novo aqui, eu quero abastecer com você de novo. E eu vou te trazer uma lembrancinha da minha igreja. Que tal você pegar uma lembrancinha? Que é a bola da vez, né? Eu não trouxe aqui, né, pastor? Está na outra Bíblia. Viva com esperança. Ali, olha lá. Que tal? Um folheto, uma revista. Na próxima vez que o seu carro precisar de combustível, você vai aonde? Qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Não, essa aí não. Essa aí não é para ela, não. É aquela lá que é para ela. Essa aí não, pastor. Pastor, essa aí não. É aquela que é para ela. Essa aqui é só para você. É o que eu tenho. Está sem o carimbinho, né? Mas dá para ela. A saída você vai ganhar também. Queridos, próxima vez, você falou seu nome para ele? De repente você já falou seu nome? Próxima vez, irmãos, você vai, mas não vai com sede ao pote, porque pode espantar. Você vai dizer: olha, valeu, que bom que eu voltei. Que coincidência, que é você de novo que vai me auxiliar. Quando o senhor levei o engenheiro da Bucos lá, aquele sujeito, ele não tem nada com religião, entendeu? Lá no meu escritório, ele foi lá na associação, levou um amigo dele lá no meu escritório. Irmãos, entrou na sua casa, entrou no seu território, entrou na sua área, não é para você ver a pessoa como um produto, ou como se você for um vendedor, um cifrão. Ele está se referindo aqui ao que foi lá. Ele não tinha ainda contatos com a igreja, foi lá. Mas eu gentilmente dei um presente para ele, ofereci que o Décio acompanhasse aquela leitura com ele. Ele aceitou. Queridos, é assim que a gente tem que viver de hoje em diante. Você quer uma bênção? Quer? Quer mesmo? Quantos querem uma bênção? Então vou pedir a bênção de Deus para você. Que de hoje em diante, em nome de Jesus, quando alguém se aproximar de você, que você a veja como alguém por quem Cristo morreu e que precisa de salvação. Essa é a melhor bênção da sua vida. Se isso acontecer, olha para mim. Você vai pecar muito menos. Mas muito menos. Irmãos, homens, experimentem olhar para as pessoas, especialmente as mulheres, com esse olhar. Alguém por quem Cristo morreu. você vai perceber que ela vai poder estar até nua na sua frente, mas ela vai merecer a salvação, porque Cristo morreu por ela. Ó, meus irmãos, é esse espírito que Cristo quer ver em nós, que sejamos cristãos compulsivos na pregação do Evangelho. Fecha seu olho, fique em pé, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Obrigado porque agora entendemos que não há tempo especial para se pregar. Podemos fazê-lo a tempo e fora de tempo. Querido Deus, nos dê a sabedoria, porque estamos nos colocando sob tua orientação e cuidado e direção. Que o Senhor nos coloque diante de nós as pessoas as quais o Senhor quer que conheçam a Jesus Cristo por nosso intermédio. Abençoa cada irmão aqui, que sejamos uma chama a brilhar por Cristo onde quer que estejamos. Que os irmãos das igrejas, os quais representamos, possam também serem influenciados por nossa presença e influência. Amém. Abençoa, Senhor, o Distrito Central de Piracicaba, na pessoa do pastor Reginaldo. Amém. Que aqui, teu nome seja exaltado continuamente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para facilitar a pregação do Evangelho, a igreja lança seus planos. Ela lança planos para ajudar os irmãos. E agora vocês vão ouvir um testemunho que vai envolver o nosso programa Viva com Esperança, de uma maneira magnífica. Ouçam só. Lá nos Estados Unidos, veja como a igreja adventista ela é uma só no mundo. Lá nos Estados Unidos, uma igrejinha pequenininha, com um pouco mais de 30 membros, no interiorzinho, desculpe, irmãos, estou com problema de garganta, no interiorzinho, recebeu uma visita de três pessoas ilustres. Eles não conheciam, não sabiam quem eram, mas essas pessoas entraram, esperaram o culto terminar, o pastor estava lá, chamou o pastor e disse: pastor, nós temos aqui dois cheques, são desta igreja. Aqui não é a igreja adventista do sétimo dia? É. Pois é, um cheque é dízimo, o outro cheque é oferta. E nós viemos trazer para vocês. Eles não eram adventistas, nunca haviam estado lá, bem vestidos, estranhos. O pastor falou: olá, tudo bem, que bom. Aguarde um instantinho para nós emitirmos o recibo. Porque assim, você devolve o dízimo, oferta, tem um recibo. Se você não recebe recibo de oferta, é porque você não é pactuante. Lembra bem, tá? Quem sabe de agora em diante você passa a ser um pactuante. Estabeleça um percentual de oferta, como você tem um percentual de dízimo. E aí, os homens, tudo bem, sentaram. Aí veio o pastor e entregou para eles de volta os cheques e disse: olha, infelizmente, nós não podemos receber aqui na nossa igreja esse dízimo e essa oferta. Como não? Aqui na igreja adventista? É, mas nós não podemos receber. E quem pode? Vou encaminhar o senhor para a nossa sede administrativa, associação, como a nossa aqui, é Paulista Central, lá em Campinas. Ok, lá eles vão poder? Vão, lá certamente eles vão dar a orientação necessária para o senhor. Entregou, eles foram, pegaram o carro e foram embora. Foram até a associação Chegaram lá, viemos trazer esse dízimo e essa oferta aqui. Ok, vamos emitir o recibo. Foi para o caixa, chegou lá o caixa. Não, esse valor aqui nós não, esse dinheiro aqui nós não podemos receber. Eles fizeram a via crucis. Eles não entendiam muito bem. Enviaram eles para a Andrews University, a universidade adventista, a maior universidade adventista nos Estados Unidos, não a única, mas a maior. Lá, quem sabe, eles vão poder atender o senhor. A Andrews disse, não, nós não vamos receber esse dinheiro aqui. Vamos encaminhar vocês para a sede mundial da Igreja Adventista. Fica em Washington. Washington! É, só lá. E esses homens foram para lá. Lá a igreja então explicou o que, que estava acontecendo. É que a cifra era muito alta. Muito alta. E essas instâncias menores, eles ficariam sem justificar, sem condições de justificar para o governo americano uma entrada tão expressiva. O que uma igreja local faria com tanto dinheiro, né? Aí, 50 milhões de dólares era dízimo e 20 milhões era oferta. Uma igreja local. O que você ia fazer com isso, pastor? Aqui. Você tem que mandar para a associação mesmo, né? Queridos, o dono de uma grande empresa nos Estados Unidos faleceu. E para espanto e surpresa dos herdeiros, três filhos, que eram os que levavam o cheque, estava escrito lá, tantos por cento dos meus bens pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, da seguinte forma, tantos de dízimo, tanto de oferta. Esse homem nunca tinha pisado na Igreja Adventista. Acreditam os filhos que ele deve ter recebido uma orientação de Deus para fazer isso. E parte desse dinheiro foi utilizado para formar o projeto Viva com Esperança. Entendeu de onde veio o dinheiro, pastor? Bonito? Esse dinheiro que você está, esse material que você está recebendo para repartir com as pessoas aí fora é fruto de milagre. E muitas pessoas serão salvas porque tiveram contato com esse milagre. Queridos, o Viva com Esperança é um programa evangelístico. Então vou passar bem rapidamente e vou mostrar um testemunho e aí eu encerro. Começa quando? Quando é 30 de agosto? Sábado que vem. Vai até quando? O que, que vai acontecer dia 30 de agosto, irmãos? Preparo espiritual. O que, que vai acontecer na sua igreja 30 de agosto? Fiquei tão feliz que os jovens vão ter um final de semana com Deus. Mas que seja em prol desse projeto. Que haja vigílias dos jovens. Que haja jejum nesse dia. Que haja momentos de oração. Que a igreja se mobilize para que haja realmente um fervor espiritual. Sábado que vem. Que a igreja se organize, se reúna em equipes para ver como é que vai ser feita essa distribuição no dia 6 de setembro das revistas que vocês receberam aqui. O pastor já entregou a cota para cada igreja. Se precisar, pastor, de mais alguma coisa, me avisa. Ainda estamos em tempo hábil. Se uma igreja achou que foi pouco, ok? Não é por falta disso que a igreja vai deixar de trabalhar. Ok? Então, queridos, dia 6 de setembro, o que, que deve estar pronto dia 6 de setembro? Vamos lá. O que vai acontecer dia 6 de setembro? A distribuição. Para que isso aconteça de forma efetiva, o que, que tem que estar programado já e pronto? As duplas, quem vai entregar? O que mais? Ruas onde vai ser entregue. Até uma nota explicativa como entregar, por isso que eu disse que não era esse que ela receberia, porque essas explicações vieram aqui nessa cartilha. Como entregar, inclusive. Queridos, sabe quanta literatura foi preparada entre convite E a revista, só me empresta um instante, já te devolvo. Sabe quantas literaturas foram preparadas nesse modelo? Oi? Irmão, já está em torno de 40 milhões. Olha, queridos, é realmente um impacto. Falando sobre a esperança maior, sobre os temas da atualidade, é claro, mas finalizando com a maior de todas as esperanças, a volta de Jesus. Com um site aí, qual é o site que tem lá no final? Lá no final, é isso, www.esperança.com.br. Ali as pessoas que abrirem esse site vão identificar a Igreja Adventista, estudos bíblicos, uma maravilha, irmãos. Fora os endereços que serão impressos aí, que já deverão estar impressos, né? Vocês vão sair daqui e já vão providenciar para fazer isso. O que que vai ser sábado, dia 6, aqui na igreja, na sua igreja? A programação vai ser mais curta. Escola Sabatina e Culto Divino, os dois devem encerrar 10h30. Então a lição tem que ser rapidinha. Carta missionária, faça o diretor mesmo da Escola Sabatina, fale apenas para onde vai a oferta daquele trimestre, diga que qual é o projeto que será atendido naquele trimestre, e faça, já está pronta a carta missionária. Encurte, enxugue os programas, no máximo uma mensagem musical. Entendeu? Para que as crianças também acelerem nos departamentos infantis lá. As professoras devem acelerar tudo. Para que 10 horas comece na igreja, pontualmente às 10 horas o sermão. Já aconteceu a oferta? Já aconteceu tudo. 10 horas começa o sermão, pastor. Então tudo curto. Para 10h30, cada equipe, cada dupla sair para a sua área determinada. Então um envelope com o nome das duplas, com o material dentro. Entendeu? Anunciando que aqui no domingo, nessa igreja especificamente, outras também podem fazer. A classe especial de evangelismo. Que horas que é? 19 horas aqui nessa igreja. E o pastor que vai coordenar nessa igreja, a exemplo, a outra pode ter um ancião, ok? Ou um diretor. Mas nesse caso o pastor vai preparar aqui um programa específico para receber os novos alunos que certamente vão vir. Compreende? Queridos, é um impacto, não é só Piracicaba, é o Brasil, é a América do Sul. 40 milhões de literaturas são entregues num dia só. Aqui vai vir algum outdoor para cá. Não sei se você já tem essa informação. Mas deve ter uns 2 ou 3 outdoor para cá, viu, pastor? O pastor Siloé está cuidando dessa parte. Os adesivos nos carros, os irmãos já receberam? Alguns já receberam? Ainda não? Oh. Tem irmãos que não receberam ainda adesivos. Então procura o irmão Décio. Ó. Adesivo para colocar nos carros. Você já imaginou? Eu paro no farol atrás de um carro com esse adesivo. Eu vou lá na rua, lá de frente, um outdoor, vejo lá um painel com essa estampa aqui. E chego em minha casa, minha esposa fala: olha, meu bem, que deixaram aqui, que legal. É ou não é impactante? De alguma forma o Espírito Santo, irmãos, vai trabalhar. Quantos na igreja devem participar? Todos. Inclusive os amigos que visitam. Podem sair juntos, entendeu? Bater na porta, olha aqui, uma literatura para você, dentro do projeto. Qual o nome do projeto? Viva com Esperança, movido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil e na América do Sul. Queridos, é para haver um despertamento. Você acha que alguém vai se interessar em conhecer um pouco mais sobre a mensagem da revista? Vai ou não vai? Vai. Será que você vai saber o resultado? Já vou lhe falar sobre isso. Mandei por e-mail para os pastores, Você deve ter, se você abrir lá, você vai ver. Um estudo especial para o pequeno grupo nessa semana. No dia que um pequeno grupo se reunir, tem um tema especial para ele. Tudo bem? Tá certo? Início da classe bíblica. Que dia? Santa Rosa. Como é que é? Santa Rosa. Santa Rosa. Classe bíblica começa que dia? Se não tem, começa nesse dia. Se tem, reforça nesse dia. Entendeu? Dá um upgrade, um reforço nela. Tá bom? Sábado que vem, é possível que venham pessoas à igreja, porque o carimbo da igreja está identificando o horário de cultos. A igreja deve estar pronta para receber como se fosse um dia especial, o dia do amigo. Nós temos festa nesse dia. Então, foi preparado um material para recepção. O Ministério da Recepção, dirigido pelo Ministério da Mulher, preparou esse folheto aqui. Para a pessoa, na entrada, ser cadastrada, destaca. Essa parte bonita fica com a pessoa, com endereço na igreja, horário de culto, e essa parte para o atendimento que ela vai receber em casa, através de estudos bíblicos, duplas, pequenos grupos e outras coisas mais. Isso aqui vocês receberam também. Ok? Isso para ser usado nas reuniões subsequentes, das classes bíblicas, do dia 13. Logo no dia 13, já vai começar o quê? Batismos da primavera. Não é isso, pastor? Semana especial. Depois do dia 13 vai começar o quê? Reintegração. Sabe o que é isso? Queridos, está promovendo, a Associação Paulista Central está promovendo a reintegração dos irmãos que já foram adventistas. E agora precisam voltar para Jesus, irmãos. Nós temos muitas pessoas que afastaram da fé. Nós temos que ir atrás. Você conhece alguém que afastou da fé? Conhece? Olha, foi preparado um material excelente, irmãos. Quer ver? Vou só mostrar para vocês aqui. Olha esse clipe aqui. Receber teu perdão. alcança e me convida a ser um vencedor. Eu creio em ti, no teu perdão. Transforma, ó Pai, meu coração. Eu creio em ti, no teu amor. Esse DVD foi preparado de uma maneira muito carinhosa. Aquele irmão que está afastado, você conhece alguém que está afastado da igreja? Você gostaria de convidá-lo a voltar para Cristo, fazer um trabalho com ele? Até lá, até dia 27, né? Aqui é 26. Até 26 de setembro, dá tempo ainda você trabalhar esse mês. Porque doutrinariamente ele não tem dúvidas. Vai ser um trabalho mais de acompanhamento. Ele deve receber esse DVD. Tem esse clipe e tem mais aqui no bônus, ó. Deixei aberto para você ver. No bônus tem mais outros clipes bonitos que tem mais ou menos esse tema. Volta para Jesus, meu irmão. E nesse formato do livro da vida, ó. É um presente bonito para ele. O pastor tem alguns aqui. Mas esse pastor eu queria deixar com um irmão que não está dentro do seu programa, mas que sabe de alguém que está fora da igreja. Seu filho, meu irmão. Venha cá buscar. Venha cá. Aqui é assim, chorou primeiro mama. Deixa eu tirar ele daqui, senão eu acabo esquecendo. Olha, meu irmão, mas isso tem que ser feito com muita oração. Eu vou lhe dar um segredo. Você não é pai. Pai é estratégia. Porque pai verdadeiramente quem é? É o Senhor Jesus. Então você não é o pai. Pai é Deus. Então você vai ajoelhar no seu quarto. Senhor, me use para falar com meu filho. E vou dar uma estratégia, irmãos. Ele mora com você? Não, é casado. É casado. Quando ele for na sua casa ou você na dele, eu quero que você fale com ele uma coisa. Meu filho, eu sou seu pai. Eu te amo. Para alguns pais, o meu, por exemplo, o meu papai, ele não tem facilidade de falar eu te amo. Ele não tem facilidade. Para alguns vai ser difícil. Meu filho, eu te amo. Mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Ou várias coisas no passado que você talvez nem lembre. E se você lembrar de alguma, fale para ele. Eu quero lhe pedir perdão. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu te amo, meu filho. E eu trouxe esse presente para você. Pastor, o senhor tem mais um ou outro aí, não tem? Aqui não, mas em casa. Já dei, mas temos que trazer mais. Isso. Queridos. Você conhece alguém que precisa voltar para a igreja? Levanta sua mão. Olha o tanto, pastor. Olha o tanto, pastor. Entendeu? Meu irmão, meu querido irmão, dentro do programa do Impacto Esperança está a nossa reintegração. Até chegar aqui, meu irmão, ó. Semana da colheita. Nós vamos ter uma semana especial de 22 a 30 de novembro. Vai ter um programa especial via satélite com o pastor Luiz Gonçalves, ou a igreja local pode fazer o próprio programa dela, contanto que a semana inteira as pessoas que estão aí no processo de estudo da palavra têm oportunidade de vir. Se não tiverem tomado decisão, que seja esse o momento. Porque o nosso interesse, irmãos, é levar o maior número de pessoas para quem? Para Jesus. Quanto custa uma alma? Será que uma revista dessa, vai trazer algum resultado? Quando você estiver batendo na porta de alguém, faça uma oração: Senhor, permita que essa literatura ajude essa pessoa a conhecer a Jesus e entregar a vida a Ele. Eu gostaria de encerrar a programação de hoje com esse testemunho aqui. Ele é muito bonito. Mas muito bonito mesmo. Veja como é, o que vale uma visita que você pode fazer na casa de alguém, bater na porta de uma pessoa, entregar uma literatura para ela, de uma maneira bem intencional mesmo. Veja o que vale. Eu vou fechar aqui e já vou abrir aqui. Em 1895, Antero Ramos da Silva sai de Angra dos Reis, propriamente dito de Bracuí, e as promessas que ele ouvia era pode mais 1895, volume. Cada passo, Antero, que você der no Rio de Janeiro, ele tinha 22 anos, você vai pisar numa nota de 100 réis. Eu não sei nem qual é a equivalência hoje. Eu penso que era um dinheiro que tinha um valor muito, muito apreciável. Mas ele disse que não encontrou dinheiro, não encontrou riqueza. Aliás, encontrou a maior riqueza, o maior tesouro, foi a mensagem do Evangelho, a mensagem do Salvador Jesus Cristo. Ele, trabalhando na General Electric do Brasil, descobriu a verdade do sábado. Ele buscou seu pastor, e o pastor não pôde satisfazê-lo, mostrando na Bíblia que o sábado, de fato, não era o dia para ser santificado. Então, ele vai buscar uma igreja que guarde o sábado. Morando em São João de Meriti, município do estado do Rio de Janeiro, ele encontra exatamente a igreja dos Pentecostes do sétimo dia. O vovô conhece essa mensagem do sábado, essa igreja conservou o inário adventista, conservou o estudo bíblico adventista, aliás, esse era o material que se estudava como lição de escola sabatina. Uma igreja. Estávamos no sábado à tarde. Chamada Igreja Pentecostes do sétimo dia. E nós tínhamos um culto de oração às 3 horas da tarde. Estávamos todos aqui. O vovô já tinha falecido. Eu tinha sido eleito pastor da igreja. E nós estávamos aqui, e no culto de oração, nós orávamos e eu pensava, como cumprir com Mateus 24:14, Senhor? Temos que levar este evangelho ao mundo e somos muito poucos. Deus já estava já providenciando a resposta de uma maneira inusitada, de maneira estranha para nós. Mas foi em 1984 que a Igreja dos Pentecostes teve um encontro marcante com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós já guardávamos o sábado. Foi uma revista achada no lixo, uma revista Decisão, edição especial, Volta de Jesus, focalizando os problemas mundiais, drogas, a juventude, famílias, e apresenta a solução com a segunda volta do Senhor Jesus. Quando eu varrendo lá no salão da rainha, aquilo me chamou a atenção, essas letras graúdas de um papel lá no chão. Eu não sabia o que era, mas quando peguei, era uma revista. Aquilo me chamou a atenção e eu dobrei e botei no bolso para ler quando chegasse em casa com um óculos, que eu usava o óculos só para ler. Cheguei em casa, falei assim, Maria, achei essa revista lá no lixo, lá, e eu não sei de quem que é, de alguma coisa. Aí ela olhou, aí disse assim, é da Igreja Adventista. Essa é uma Logo eu vi os 10 mandamentos. Então, isso é que a gente guardava com integridade, né? E a gente cria. Quando eu vi isso aqui, aí eu falei, essa revista é da Igreja Adventista, porque nós, como os Pentecostes do Sétimo Dia, não tínhamos isso publicado assim na revista. Então, quando eu vi, eu falei assim, é da Igreja Adventista. Aí foi que meu esposo disse, como é que você sabe? Eu não vi nada aqui de Igreja Adventista. Mas eu falei, eles são os únicos que falam do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O Gerson, que era o meu filho mais velho, pediu o cupom para escrever para a Voz da Profecia. Quando chegava alguma novidade, eu era o primeiro sempre a buscar e ver. Tinha um móvel na sala, meu pai deixava tudo ali em cima, a Bíblia, o inário, os livros da igreja ficavam ali. E essa revista também estava em cima do móvel. Eu fui lá, peguei e comecei a ler. E achei muito interessante a leitura, os assuntos que abordavam ali. Uma das novidades foi o cupom de inscrição para a Escola Rádio Postal, que me chamou a atenção, eu nunca tinha ouvido falar de curso por correspondência. Então aqui é o lugar onde estava o cupom que oferecia um curso da Escola Rádio Postal. E eu fiz todos esses cursos, inclusive o curso sobre família, Família Feliz na época, que me ensinou muito, embora eu fosse um jovem de 14 anos. E a Voz da Profecia manda uma carta para o distrito de Nilópolis, dizendo que tem um jovem chamado Gerson, mora aí em Bacia, São João de Meriti, ele está fazendo um curso, está fazendo outro, está muito interessado. Então, o distrito de Nilópolis encaminhou a obreira, irmã Margarida, e num sábado à tarde ela vem acompanhada do primeiro ancião da igreja de Éden, irmão Dalton. Então, tem o primeiro contato conosco. A partir desse momento, então, a igreja, eles nos solicitam a oportunidade de fazer um estudo bíblico à igreja, uma série de conferências, 1984, 95 noites na igreja. O irmão Dalton falou que chegou a 127 noites, ele deve ter vindo muitas noites, a perseverança dele foi extraordinária. Deus operou maravilhosamente na minha vida, o Espírito Santo trabalhou de tal maneira que eu fui solidificando amizades primeiro para depois entrar na dose mais forte. E acontece que depois dessas quarta-feiras de oração de testemunho, a vozinha dele, que eles gostavam muito, tinha um apreço enorme por ela, um carinho com ela, e eu vi, então, quando nós olhamos para fazer oração, então ela orou a Deus e falou assim, ah, Senhor, meu Deus, Pai, não permita que o irmão Dalton nunca saia daqui, porque se ele sair, nós vamos acompanhá-lo. A obra de Deus foi feita, Deus estava presente aqui e fez com que todo mundo aceitasse, onde foi batizado, parece que 16 pessoas. E nós, na última reunião nossa como Igreja dos Pentecostes, tomamos a decisão de nos unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma vez que ela seguia e segue as verdades bíblicas, a Bíblia como regra de fé e prática. Então foi um momento maravilhoso, extraordinário na história da nossa vida cristã, do nosso crescimento cristão. E a partir dali, então, em vez de ser Igreja dos Pentecostes do Sétimo Dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois, então, eu fui fazer o vestibular, na ocasião era do IAN, saí da Rede Ferroviária Federal e comecei o seminário. Impacto Esperança significa exatamente o que aconteceu comigo há 24 anos atrás. A mensagem de Jesus, ela é impactante, a mensagem de Jesus traz esperança. Achei no lixo, limpei as páginas, limpei tudo. Está guardada há 24 anos. E se uma revista achada no lixo, não foi nem entregue por ninguém, foi achada no lixo, pôde fazer toda essa obra na vida de várias pessoas, eu acho que uma revista entregue com carinho para as pessoas pode transformar a vida daquela pessoa, da família dela. Não importa se você é idoso ou se você é jovem, Deus pode usar você em qualquer idade, desde que você tenha a vontade de descobrir as coisas que ele tem guardado para cada um de nós. Amanhã outro pode achar uma revista e outras famílias também ter acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo e minha família. Não sei quantas pessoas irão pegar nessa revista. E nós, dia 6 de setembro, iremos entregar. Nossa igreja, a igreja que você congrega, vai entregar. Mas eu sei que milagres como esse vão acontecer. Se você não souber quantos foram, quais foram os milagres, lá no céu você vai saber. Isso é que nos motiva, é isso que nos impulsiona para sair e pregar o Evangelho, é essa compulsão que deve existir no nosso coração, ver pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Você quer isso? Deseja isso? É o seu desejo partilhar essa esperança de salvação? É? Você está pronto a dizer para Jesus: usa-me, Senhor? Está? Quem está? Levante-se, por favor. Senhor, fecha seu olho. Senhor Deus, usa teu povo. Nós estamos aqui, Pai, oferecendo a nossa vida, nosso viver, nossos dons, talentos, capacidade, ainda que reduzidos, queremos entregar nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor, que pessoas as quais entrarmos em contato venham te conhecer, te amar, entregar a vida a ti, e juntos a nós, que se preparem para a sua breve volta. Pai, as literaturas que serão distribuídas no dia 6, prepara já os corações que irão receber. Que os louros da vitória sejam para a tua honra e tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.